Roger, 9 persons on board, QNH1017, taxi via India and Alpha, holding short call tower 118.95, have a good flight. Patango, Sierra Tango Delta, troca o código para 0226, trupa para 130, voa Mari, para a chegada Mari, e reporta no ideal de descida. Papa Tango Delta. Confirme, é Papa Tango ou Papa Romeu? Papa Romeu, Sierra Tango Delta. Papa Tango, ótica Papa Golf, desça para 3 mil pés, ajusta no 017. Autoriza 3894 até o 050. 9, sendo informação Romeu, posição 6. Informação, vai seguir o número 1 no 1 Airbus 320, número 2 no Charlie 402. 3894. 737 from the right? Negative. Go ahead. 737 will wait. Okay, thank you. O 966, após o tráfego saindo do Pátio 3, segue via Juliette, portão número 9. Juliette 09, igual 1166. Pesca Papagol, se desça para 2000 pés, ajustando a 07, autorizado ILS X-Ray. Reporta estabilizado ou iniciando a redução. Ok, vai descer para 2 mil pés, está mais estabilizado, tenta redução. Salvador, muito boa noite, Azul. Azul 2712, informação Romeu. Está tentando até ter quando conseguir nossa autorização para Aracaju. É o 2712? Pronto. Gente, ainda não temos seu plano, aguarde. Ah, poderia confirmar se ele é aprovado? O Caracaju. O Caracaju, obrigado. E o número 8, desse mal 295, muito obrigado. Ô, Salvador, boa noite, 13567. Gente, antes, autorização Brasília. Ah, 3894, vetração sequenciamento, curva esquerda para o 0 no 0, limite localizador. Esquerda 0 no 0, limite holótico para 3894, está agora para o 8. 400, desce até 3 mil pés, ajusta no 0 no 7. 3 mil, ajusta no 0 no 645, inicia a redução, 2109. Reduz para? 2-1-0. 2-1-0, vamos ver para cima. Delta Tower Bravo, November, November, holding point runway 01, it's ready for departure. Delta Bravo Alpha, November, November, maintain position. Holding position, November, November. Planejamento correto, chama para prospecto funcionamento. Vai reportar, obrigado. Seu 3567, pronto para cópia? Na sua escuta, pronto cópia, seu 3567. Seu 3567, autorizado Brasília, nível 360, via Perdulu 17, saída Arbor, transição Elefa. Decola da 10 curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 5003, coteja. Brasília 360, Upper Zulu 17, primeira aerovia, perfil Arbor Elefa. Decolando da 10, primeira curva à direita, 1208, 5003 transponder. Planejamento correto, chama para prospeccionamento. Chama para prospeccionamento. tráfego Salvador, azul 4206, ciente da Romeu, autorização tráfego 350 para Recife. Era prevista Cuca transição Aracaju, aguarde cópia. Cuca Aracaju aguardando na sua escuta, azul 4206. Controle ao 227 no 5. 227 no 5, prossiga. Perdeu o contato completo, estamos agora passando 88 no Salvador, Pro de Marco, o quente da Romeu. 27 no 5, aciona a identificação, desça para o nível 050 via chegada MAN. 050 chegada MAN, é, quem que desce agora ou somente no ideal? No ideal de decisão, 27 no 5. Autorizado Aracaju, nível 170, via Golfo 677, saída Conde. Decola da 10 curva à esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5021 no cotejo. Correto, chama para inspecionamento. Chamará para inspecionamento. Azul 4206, pronto para cópia. Pronto para cópia, azul 4206. Autorizado Recife, nível 350, via Perdulu, 17, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10 curva à esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5007, proteja. Autorizado 350 para Recife. Pista 10, curva à esquerda, após decolagem, Operzulu 17, Cuca, Aracaju, controle 120.8, ponto transponder 5007, azul 4206. Protegimento correto, chama para pushback acionamento. 4206. Rio 2000, vai reduzir agora, mantendo 190. Pode ficar para Golf, ciente, está estabilizado? Ainda não. Pesado, eu acho que apagou. Controle, hoje é o meu Golf na BR 324, sentido Simões Filho. É o meu Golf ciente. É o meu Sierra Tango Delta, desça para o 050. Papagolf estabilizou no Lombalife. Ótimo, Papagolf, completa a final LS, chama Torre 1 no 8, decimal 95. Pronto, obrigado. Solo de Salvador, uma boa noite, o Xenia 6143 e Vrona, sua escuta. Boa noite, Xenia 6143, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém posição da Juliette, 6143. Torre, Oscar Papagolf. Oscar Papagolf, prossiga. Estabilizado no localizer, aguardando o glide. Se possível, uma base pela direita ao 97. Sabatango Oscar Papagolf e chama para cancelamento. Bom, camará para o cancelamento. Volte no externo para o cancelamento. Papadango Oscar Papagolf, cancelado 35, curve à esquerda, base pela direita, base curta pela direita, pistão no 7, reporte final. Base curta, chamará final. Bravo, Alfa Novembro Novembro, Veda Contact on the cross, LSU 400 e Southern Butcher. Departure and climb flight level 400, Delta Bravo, Alpha, November, November. voo no 645 para o localizador, curva esquerda para o 150. Esquerda 150, 645. Livrando 210, azul 27 no 5. 27 no 5, sim, aí. Salvador, está livre o ingresso para o 6143 da Ocean? Negativo, mantém-se da Juliette, temos duas aeronaves no seu setor do pátio para sair no táxi. Eu vou manter então o 6143. 6143. Para o táxi com 180 a bordo, para 1.305, alternativa Palma. 8-0 a bordo, altímetro no 0-7, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da torre 1, no 8, só 9-5, bom voo. Índia Alfa, 2-9-5, vamos lá, obrigado, bom trabalho. Boa noite, menor. Bom, livre, bom. Controle, eu tava no Golf. Eu tava no Golf, prossiga. Está presente, está autorizado, retorne de imagem. Hotel Romeu Golf, chama a torre, ONU no 8-95. Chama a torre, grato. Torre, Papá Romeu, Hotel Romeu Golf. Papá Romeu, Hotel Romeu Golf, prossiga. Está na BR-324, próxima Simões Filho, já retorna para a imagem. Hotel Romeu Golf. Pouso por conta em risco na RMAR, reporte solo controlado. Botará no solo controlado, até o meu golfe. Oscar Papa Golf no solo 37, confirma o pátio. Salve Salvador, Xanema 201. Prossiga. Autorização está com o senhor? Ah, sim, só um minuto para a cópia. Ok. 3567 tem estimado para o táxi? Tá, 3567 pronto para o táxi com 159 a bordo. Gente, confirma a alternativa autonomia? Alterna Guarulhos, tem autonomia de 3 horas e 50. Gente, 159 a bordo, altímetro no 0-7, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 no 8-95, com voo. Índia Alfa, 8-95, ponto de espera, 3567, boa noite. ONU 645, completa final ILS, chama a Torre Salvador, frequência 1-1-8-95. 18-95, obrigado, boa tarde. Subição no 0, vento no 8-0 graus, 7-9. Motor autorizado no 0 para o 3-8-9, passa a zona. Copia. Tram 6201, autorizado Galeão, nível 360, via per November 857, saída da Eule da Irumi. Decola da 1-0, curva direita, controle 120.8, aciona 5002, coteja. 360, decola então da décima, curva direita, da Eoleda Irune, 1208 ao controle, 5002 ao transponder pro Oxa, né, 6021, está na posição 3. Para o via P-Novembro 857, chama para prospeccionamento. Sim, 857, chama lá, obrigado. Na minha 143, a peça para fazer Airbus Satã, segue via Juliette, portão número 7. Posso Satã, liberado portão 7, 6143, obrigado. Passing level is correct, and we continue climb flight level 400 Delta Bravo Alpha November 125.1, if unable 133905, correct? That's right. Have a great evening. Vem pra torre? A Tango Eco Tango Índia, faça 360 com curva pela esquerda, reporte reinterceptando o final 1-7. Romeo Golf no Cela Esquadrão na frequência livre. Está 3894 no Cela 40, libere próxima direita, solo 121 decimal 9. Voo no 869, autorizado decolar, pista no 0, vento no 70 graus, 7 nós. Permissão de decolar, boa noite, verão. Parte alfa, chame a sua gilete, 389. Alfa, solo Salvador, o azul 4206 na posição 1, pronto para a pista de tráfego. 4206, posição 1, não autorizado, chama para o táxi. Autorizado por estacionamento para a pista 1024206. Solo, só confirmando, o azul 4206 está na posição 2. Ok, ciente. Ok. 3894, Juliette, ponto meia dúzia. Juliette, para o meia dúzia, 3894. Repouso, voo, Romeu 45. Voo no 869, decolado às 42, controle 120, decimal 8. 120, 869, obrigado. Corre, boa noite, o canto 567 está no ponto de espera da 10, pronto, ciente da aeronave final. Canto 3567 após o bang na curva final da pista 10, autorizado a alinhar e manter a pista 10. Após o bang final, está autorizado a alinhar e manter a 10, canto 3567. Tango Eco Tango Índia, continua a aproximação, aguarda na autorização de pouso. Voo no 645, no solo 43, libere próxima direita, solo 121, decimal 9. 219, Oliveira, 2, voo no 645. No 645, boa noite, táxi de Alfa, chamei a Sra. Juliette. Alfa, Sra. Juliette. No 3567, autorizado decolar, pistão no 0, vento no 70 graus, 7 nós. Livre decolagem 1 no 0, Sra. 3567. É 27 no 5, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 7, autorizado LSX2, reposto estabilizado. 2 mil pés, sono 0 no 7, autorizado LSX2, reposto estabilizado, 27 no 5. 27 no 5, inicia a redução até 1.80, nós. 2.780, nós, 27 no 5. Sono 869, restrito nível 320. 320, agora 869. Vetrador, Papa Romeu, Centro. Papa Romeu, Centro, Sierra, Tango, Delta. Chama Torre, 1-1-8, 2-1-9-5. 2-1-9-5, ó. 3567, decolado aos 46, controle 120, 8. 208, 3567, boa tarde. Boa tarde, da Juliette, me acorde. Para o táxi azul 4206, POB 119, autonomias 3 horas e 5, alterna Salvador. 1003, 407. É 3567, contato radar, você mantém o 360, após 2000 pés, voo elefa. Após 2000, elefa, tá 3560, autorizado 360. No 645, Juliette, ponto 1. Juliette, posição 1, no 645. Posição 1, 01. Exatamente, o foi cotejado, 01. Entendi, você falando 1-1. Então queira desculpar. Papa Romeu Sierra Tango Delta, autorizado pouso pistão na 0, vento no 80 graus, 89. E pouso Sierra Tango Torre Salvador, boa noite, Azul 4206, pronto no ponto de espera da ONU 10. Azul 4206, mantém o ponto de espera. Mantendo na escuta o ponto de espera da ONU 0, Azul 4206. Localizador 2715. 2715, completa sinal LS, chama Torre 1-8, 1895. 1895, 2715. Sono 869, estamos sempre Recife, frequência 128.8, alterna 1260. 282-260-869. 17 aguardando autorização, 2715. Guardião 01, prossiga. Salvador, TAM 3897, boa noite, formação Sierra, gentileza 340 Guarulhos. Pode confirmar Guarulhos 3897. Gente, aguardando. Guardião 01, reporte pronto para decolagem. Guardião 01, da presente, autorizado decolagem com proa norte, reporte fora do solo, Guardião 01. São 3897, pronto para cópia? Prossiga. Guarulhos aprovado, nível de voo 320, via preso Luna 0, Taubaté. Já é o Leda Motiva, é a subida, primeira curva direita, código 5025 e o controle no 208. 510 que vai ser de saída Israel, saída morte lá. 5025, contato com o olhando 2017, com o deixamento correto, só para posicionamento. Chamarei. Certo, Delta, qual o pátio? Insta, Civia Alfa, Juliette, conforme meu pátio, chame na Lima. Oi. Autorizado, pouso 102705. No 5. Na 3567, passo nível 140, estamos sempre Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. Chamará sempre de Recife, da 3560, boa tarde. Salvador, Guardião 01. Guardião 01, não prossiga. Verificado aqui o setor. O 01 já foi autorizado pela torre, retornamos direto para o 4 grau, para a pouso final. Guardião 01 autorizado, retorno reporte no solo controlado do GRE, vento 8, 0 grau, 7 nós. Ok, retornado no solo controlado, das informações 01. 10, código 50 no meia, controle 120, décima 8. 206, autorizado, alinhar e manter pistão no zero. Autorizado, alinhar e manter pistão no zero, azul 4206. 0196, controle de saída 1208. Correto, para posicionamento 2591. Azul 27 no 5, no solo 53, libera a próxima direita, solo 121, no decimal 9. Azul 29, chama a azul 27 no 5, ligado. Serra Tango Delta, autorizado táxi Lima, Mike Quebec, na Quebec, mantém a posição e chame 2895 para o cruzamento até o Pati. Serra Tango Delta. Salvador, boa noite, Salvador, 7 no 5, 5, Alfa, aqui no Pátio 3, no Pátio 3, fique atento aos sinalizadores. Alfa, aqui no Pátio 3, Azul. Azul, 4206, autorizado decolar, pistão no 0, vento no 7, 0 grau, 7 nós. Decolagem, pistão no 0, 4206. Tango Delta autorizado, cruzamento pistão no 7, táxi via passagem, estacionar frequência livre. Azul 4206, decolar 255, controle 120, décima 8. 1208, azul 4206, boa noite. Só controle, Salvador, Azul 4206, boa noite, 900 pés para nível 350, subida Fuca, Aracaju. 4206, contato radar na decolagem, subiu mantém 350 via saída Fuca. Nível 350, Azul 4206. Salvador, para pushback acionamento, o azul 2712. Autorizado, seu Protax 2712. Câmara Tati 2712. Sou 4206, chamo centro de Recife, 321. Transmissão veio bem baixo, confirme a minha frequência, 4206. 26.85. Mundo 26.85, 4206. Autonomia alternativa, por gentileza? 350, confirmo. Táxi, via parte principal Índia, ponto de espera torre 1895, o ajuste 1017, TAM 3897. Parte Índia, ponto de espera 1895, com 1097. Para o táxi 2712, estamos com 64 a bordo, 3 horas e 30, alternativa Salvador. Táxi a parte principal Índia, ponto de espera 2895, ajuste no 017, azul 2712. Parte principal Índia, ponto de espera 1895, azul 2712. Está 3897, ponto espera 1097. 3897 autorizado, alinhado e decolar, pistão 0, vento no 80 graus, meia dúzia de nós. Alinhado e decola 18, está 3897. Confirmar 1-0. Boa noite, ajuste 1-0, 1-7, fechando para 4-0. 9644, voe pelo. Boa noite, oficial, Zero City 2. Código Zero City 2, stand by, Sigrid. Stand by, Zero City 2. Azul 2591 está pronto para partir para a Puxa Tonamã. 591 autorizado, chama para o táxi. Chama lá para o táxi. Portugal 022, are you ready to copy? Ready to copy, Portugal 022. Portugal 022, clear to Lisboa, flight level 350, conform planned route. Poca departure, depart transition. Zulu India, Papa Alfa Romeo transition. After departure, left turn. Score code 5012. Salvador departure control 120.8. FSL is 022, squeeze to Lisboa, flight level 350, flight flat route, runway 10, Fuca de Passos, depart transition. Left turn after departure and squawking 5012 and departure frequency 120.8, FSL 022. Read back is correct, confirm pushback and setup for 2022. For the first start. Salvador, Azul 2712, aproximando o Ponte Azul 2712, autorizado a linha aérea manter pistão a zero. Vai linha e bateram a zero, 2712. Então 3897, decolada 08, controle 120, decimal 8. Controle 208, 3243. São 3897, boa noite, contato radar, subir e mantenha nível de voo 320 via Dial. Mantenha 320 via Dial, 3297. E o 9644, desça para 2000 pés, autorizado, final ILS, X-Ray, pistão 90. Desça para 2000, autorizado decolar, pistão no zero, vento 180 graus, 99. Liga decolar, 2712. Ou no 645, ciente. Pronto para copiar? Pronto. Autorizado, Vitória, nível de voo 360, a rota para o IFC 50, via o IFC 50 e a subida da EL, Leda, BDF, primeira curva direita. Código 5034 e o controle em 120, decimal 8. Vitória 3620, uniforme 50, da Elita Bidev, à direita, 2034, 208, voo no mesmo ativo. Correto, para posicionamento. Câmara. Salve, Salvador, boa noite, Oscar 6259. Oscar 6259, boa noite, um minuto para a cópia Guarulhos. Aguarda. Táxi via parte principal Índia, ponto de espera 2895, o ajuste 1017, azul 2591. Gente, azul, pelo táxi 3, controle azul 2712, decolada na sua escuta. 2712, boa noite, contato radar. Subiu, mantenha nível de voo 170, após 2000, voo e conde. Em ascensão para 170, após 2000, conde, 2712. Salvador, algum 9097? Prossiga. Com gentileza, o nosso plano ainda está em vigor? Negativo, já venceu. Ok, então. Vou checar com a empresa aqui. Obrigado. Nada. Salvador, 62 agora? Um minuto para o prospecto. Obrigado. Autorizado por estacionamento, chamando para o táxi. Obrigado, 6209, chamando a táxi. Já é 6259, pronto para... A cópia? Pronto, é, escuta 6259. Cruzes aprovado nível de voo 360, via Perzulona 0, Papa Alfa Índia, e após é conforme rota do plano de voo. A subida será da EU, Leda, Mótiva, primeira curva direita, o código 5031 e o controle 120.8. Autorizando Guarulhos, nível 360, via Perzulona 0, após Papa Alfa Índia, após um par de rotas, escala da 1-0, primeira curva direita da EU, Leda, Mótiva. Controle 120.8, tração 5031. Correto, 6259, chama para posicionamento. O solo Salvador, o 097. Prossiga. Informação com a nossa coordenação, a nossa DLA foi passada para os 45 décimos. Vou verificar. Ok, estamos na escuta, obrigado. Táxi 6201, está com 144-1350 Guarulhos. Táxi da direita via Índia, ponto de espera 1295, ajuste no 017 e eu chamei 6201. Índia 1895, boa noite, 6201. 120.8. 1208, boa noite. 1. Nota nível 320, 751, 35, 1, 3297. 25.1, primária, TAM 3897. 251, sim. Sua transmissão está baixa aqui. Controle, boa noite, azul 2591, na Coral. Azul 2591, boa noite, contato radar, subir, mantenha nível de voo 160. Após 2000, voo e Coral. Gente, para o nível 160, após 2000, pro de Coral 2591. Pode esperar, central 6209. O chinês 601, autorizado a alinhar e manter pistola 0. Lima, tem pistola 0, 620 não. Salvador, Rio, 9644. Rio 9644, avistado, ajuste no 017, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardará pista livre, 9644. Será 6201-01, autorizado a decolar, pistão no 0, vento no 70 graus, 8 mais. Iniciando a decolagem 6201. Salvador, o da 317. Prossiga. Bom, Luciana, a saída para o Galeão é saída via Irume, outra November 857, seria qual? Dael Leda Irume. Dael Leda Eugis. Dael Leda e após já o primeiro fixo, Irume. Dael Leda, primeiro fixo, tá ok, obrigado. Puxa, o back acionamento na ONU, gol no 645. No 645, para puxa? Puxa, acionamento. Tente, autorizado, chamar o táxi. Autorizado, chamarei o 645. Bono 097, não escuta? Não siga. Cliente, o plano já consta no sistema, só aguardando a liberação junto ao centro Recife. Só mais alguns instantes para conversa. Afirmativo, na sua escuta. Controle, Sané 6201. Sané 6201, boa noite, contato radar. Subir, mantenha nível de voo 360. Após 2000, voo em Leda. 360, após 2000, Leda, 6201. Bono 097, plano para copiar. Diga nas coisas. Com fins aprovados, nível de voo 360, via rota do plano de voo, perdulou 21. Arbor, transição elétrica subida, primeira curva direita, código 5055 e o controle em 120, decimal 8. Ok, autorizado conforme o plano com fins 360, na perdulou 21. A subida Arbor, transição elétrica, o código. Primeira curva direita, código 5055208. Para posicionamento no 097. Tamara. 9644 no solo, os 22, libere próxima direita, solo 121, decimal 9. 1219, obrigada. Portugal 022, Pierre pushback and setup, call the Fortex. Hello, Fortex, repeat the question, sir. 022. Fortex, pelo 645, 1350, Galeão, 1119. Fortex à direita via Índia, ponto de espera 2295, ajuste no 097. Índia, 295 no 097, ok, Fortex. Solo é o Rio 9644. 9644, táxi Alfa Quilo, parte 3, no parte 3, fica atento aos sinalizadores. Alfa Quilo, parte 3. Gol no 645, contra espera próximo para decolar. Gol no 645, autorizado, alinhar e decolar, posição no 0, vento no 70 graus, 8 nós. Temos decolagem então no 0, 645. Uber 712, voe Alfa Romeo 363. Controle. Escuta, controle, 2712. Foi Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, o 2712. Obrigado. Possível, Xanar 6201. Possível, Prob 10. Kelly do Iaguardi.